da forragem, nem permite que o gado se aproxime para comer. Assim sois vós, nem entram no reino, nem deixam os outros entrarem. Porque os sacerdotes ficavam em praça pública, vestidos de púrpura, apontando quem era puro, quem era impuro, criticando os samaritanos, os pagãos. Ele não. Ele não veio para condenar, mas para convocar os pecadores ao arrependimento. Então Jesus foi esse homem de coragem. Deu a sua vida em holocausto, assim como nos deu Jan Hus, assim como nos deu Allan Kardec. Então, até o fim de sua vida, ele vem nos falar dessa grandeza da doutrina espírita. Vem falar dessa revelação que é trazida para a humanidade e que todos nós temos a honra de nos declarar espíritas e sermos corajosos, como foi também Bezerra de Menezes, declarando-se espírita de público, o que foi um grande escândalo em sua época. Como foi corajoso Francisco de Assis, tendo a coragem de renunciar a tudo, às suas vestes até, e se torna um seguidor de Jesus. E as pessoas gritavam das sacadas, pazzo, pazzo, louco, louco, em italiano. Mas ele era o louco de Deus. Então, aquele que se quiser seguir Jesus, tem que renunciar a si mesmo, ou seja, renunciar a essas injunções, renunciar a esses conflitos familiares, essas obrigações que nós temos que atender à sociedade, ou aos próprios anseios da família. E por isso Jesus nos disse, aquele que não me amar mais do que a seu pai, do que a sua mãe, do que a seu irmão, não é digno de mim. Vejam a coragem e o desapego. Mas para ter o desapego, para termos a coragem, nós precisamos ter a fé. E para termos a fé, nós precisamos do conhecimento. Da fé raciocinada que nos trazem os espíritos superiores, que são as virtudes dos céus, que descem à terra para confundir os orgulhosos, para nos trazer de volta a mensagem de Jesus. Então Jesus voltou, meus amigos. Está diante de nós. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos muitas vezes de braços cruzados. Estamos muitas vezes aflitos, preocupados com o fim da novela. Estamos preocupados com as fofocas, com as conjunturas, com as bobagens da vida, com a sede de ganhar, de poder, de ter. Será que é isso que nós temos realmente de obrigação? Perguntaram ao Chico Xavier, Chico, qual é a maior reclamação dos espíritos que chegam do lado de lá? A consciência do tempo perdido. E alguns anos atrás, se eu desencarnasse, alguém me perguntasse, Nazareno, o que foi que você fez na vida? Eu disse, me preocupei. Só tinha me preocupado. Não fiz nada. Está na hora de arregaçar as mangas, pessoal.